Olá pessoas, estou aqui começando mais um episódio do Falando no Diabo e hoje estamos muito fofinhos, gente. Estamos aqui para falar de filmes de terror com gatos. É um episódio também que a gente está guardando já faz um tempinho. Temos uma convidada, daqui a pouquinho eu apresento, mas deixa eu chamar meus colegas de bancada que são gateiros também, né? Boa noite, Ivo. Boa noite, Sil. Olá, Felipe. Olá, convidada. Episódio maravilhoso. Tô louco pra participar dele aqui, pra falar de filmes de gatos. Eu adoro, adoro. Muito bom. Boa noite, Felipe. Olá, Sil. Olá, Infernautas. Olha, eu acho que esse episódio vai ser muito fofinho. Eu acho que esse episódio... Porque, venhamos e convenhamos, pessoas que gostam de gato são pessoas fofinhas, são pessoas queridas, são pessoas do bem. O cinema de terror é que de vez em quando, né, quer fazer uma interpretação equivocada dos bichanos. Mas hoje vai ser uma gravação super fofinha, não vai ter briga, ninguém vai pro vulcão, vai ser só paz e amor hoje. É isso. E bem, nossa convidada voltando aqui pro podcast, né? Ela já passou por aqui no episódio das Irmãs Sosca. Bem-vinda de volta, Beatriz Saldanha. Oi, obrigada pelo convite. Eu fiquei muito feliz, bem empolgada. Enfim, demorei para voltar, mas voltei em grande estilo, né? No episódio dos gatos. E obrigada por me esperarem também, porque, tipo, a gente adiou várias vezes nessa gravação. E, enfim, fico feliz, né, de estar entre gateiros, né? Eu sou, enfim, acho que minha principal informação da minha biografia é essa, né? Tipo, gateira, depois outras coisas. Mas, enfim, sou crítica, pesquisadora de cinema de horror, especializada em, né, cinema de horror e, enfim. É isso, tô bem animada pra falar de gatinhos, acho que vai ser super legal. Muito bom. Obrigada por ter topado voltar, Bia. E claro que a gente ia esperar, porque logo que, quando, acho que Ivo, né, que sugeriu o tema. Sim, aham, sim. E foi a primeira coisa que a gente falou, não, quando a gente for gravar a gente já chama a Bia, né, desde quando a gente tem a listinha de temas lá guardadinha e desde quando ele foi pra lista isso já estava definido. Ai, que ótimo saber disso. Ai, mas é, então, e a gente vai gravar, acho que em breve, né, um episódio sobre o David Lynch, também já, você já está associada. Já está convidada. Oba! Legal. Mas, gente, antes da gente começar a entrar em alguns filmes, né, que a gente selecionou para essa lista, por que gatos, né? Por que vocês acham que tem essa recorrência, assim, no cinema de terror? Porque, como a gente já falou aqui, são bichos fofinhos. A gente que tem gato em casa, a gente sabe que eles não são essas personalizações do mal, né? Por que que vocês acham que tem toda essa associação, assim? Ah, eu não sei, eu acho que já é uma tradição já antiga, né? Acho que já, sei lá, das histórias orais, das histórias escritas, enfim, das crenças, enfim, tudo isso, né, de que gato é mal, de que gato traz má sorte, né, de que gato é... Até muito pouco tempo atrás eu lembro, existia, tipo, muito preconceito com gato, assim, na minha infância, na minha adolescência, né, eu lembro que não era muito... Gato não era um animal muito popular, né, então faz muito pouco tempo, assim, que eles começaram a, acho que mudar, as pessoas começaram a mudar um pouco a impressão geral, né, sobre os gatos, então, mas eu acho que é sempre, eu acho que tem uma cultura meio global, né, é tanto que a gente vai ver em diversos filmes, diversos países aqui, né, isso, os gatos associados a essa coisa, esse mau agouro, né, ou então eles são... não são confiáveis, tudo isso, né, então, mas a gente, é isso que eu tava justamente observando quando eu comecei a rever os filmes pro podcast, justamente isso, né, como não tem nada a ver, tipo, essa representação, né, do sistema de terror, geralmente eles aparecem mais pra assustar, pra aquela coisa, né, tipo, pra uma participação especial ali pra tá dentro do armário, então dá um susto no personagem. Ou então associado a mulheres solitárias, a mulheres misteriosas, né? Que a gente vai ver muito isso. Então, mais uma coisa que também me chama a atenção é de como eles geralmente são retratados como. Eles estão sempre bravos, né? Estão sempre nos filmes de terror, estão sempre ameaçadores, aquela coisa. E a gente que sabe que não, que tem gato, sabe que não é exatamente isso, não sabe que não é nada disso, na verdade. É que eles são super carinhosos, super fofinhos, enfim. Então, acho, mas eu acho que vem dessa cultura, né? Já muito tradicional, já muito enraizada. Que eu acho que, enfim, que é bem comum em diversos lugares e que permaneceu por muito tempo na sociedade. Inclusive, eu lendo hoje o conto do Poe, né, do Gato Preto, fala sobre isso, né, que tinha a questão do gato ser associado à bruxaria, o gato, né, é uma bruxa transformada. Ele cita isso, o personagem, né, que narra a história, ele cita, né, que existe, né, uma lenda que fala disso. Mas a gente vai reparar aqui também que muitos desses filmes, os gatos, né? A gente vê que muitos deles, né? Os malvados são os humanos mesmo. Então, em muitos deles ali, a gente tá sempre torcendo pelo gato. Em alguns dos filmes aqui, a gente vai citar muito isso. Eu estou sempre torcendo pelo gato, não importa, mesmo se ele for É, mau. isso mesmo. Ele tá certo. Ele Ah, tá isso é certo sempre. uma questão de moral, né? De boa moral. Com certeza. E a gente tem, assim, né, como os personagens, a gente tem desde o gato no cinema de horror, do gato bonzinho ao gato malvado pra caramba. Então, né, o cinema permite isso, né, da gente fazer essas associações aos gatinhos no, no, né, nas narrativas de horror. Exatamente. Bom, a gente tem feito listinhas de cinco filmes, né, para a gente não ficar falando para sempre assim, mas tem uma lista bastante extensa, né, de filmes com gatos. Mas antes da gente entrar nos cinco que a gente selecionou, Bia, fala um pouco do seu filme com gatos, por favor. O meu? O que eu fiz? Sim. Ah, não! Que vergonha! Fala e a Ah, é gente vai muito bom. comentar sobre. Eu Ah, adoro. não, meu Deus. Tá. Então, na pandemia, né, eu fiz o Fantaspoa lançou um edital, tipo uma chamada, né, para quem quisesse enviar filmes pandêmicos. Então era logo no comecinho ali da pandemia, assim, tipo março, sabe? Tipo março de 2020. Então ninguém sabia nada, ninguém sabia quanto tempo ia durar. Não tinha a menor ideia, assim, enfim. Aí o Fantaspoa resolveu lançar esse edital e eu falei, ah, fazer, né? Tipo, sei lá, fazer com o que eu tenho aqui. E eles incentivaram a gente a fazer, a gente, né, tipo, pessoas interessadas, né, a fazerem com que tivesse em casa, né? Tipo, ou seja, não podia. A gente estava em quarentena, né? Tipo, plena quarentena, então você não podia sair para comprar nada, para comprar qualquer equipamento novo, para, enfim, para chamar ninguém. Então você tinha que fazer com as pessoas que você tinha em casa e com tudo que você tivesse em casa. Então aí eu resolvi fazer com os meus gatos, sei lá de onde eu tirei essa ideia, assim, de fazer um filme com meus gatos. E aí basicamente quem protagoniza é o meu gatinho laranja, Jerome. E na história o dono dele morreu, né? A gente não sabe do quê, né? Se foi, sei lá, de Covid, se foi alguma outra coisa, mas o dono dele morre, ele fica trancado em casa, sem comida. Aí ele tem que fazer tipo algo, né? Tipo, tem que se virar ali para conseguir comida e ele acaba fazendo um pacto diabólico. E foi isso. E no momento eu tava com quatro gatos, os quatro aparecem no curta e agora eu tô com oito. É, tipo, duplicou o A número de gatos magia aqui em da casa. multiplicação, Exatamente, que sempre acontece misteriosamente com os gateiros. né? Gente, quando eu vi o curta, eu amei, eu adorei como, né, a direção da Bia, ela utilizou muito bem. Acho que o gato, ele é bem o Jerome, ele é bem tranquilo, né, Bia? Assim, ele é um ótimo ator. A parte dele fazendo ritual é maravilhosa, assim, eu adoro. E eu gostei Ah, muito, só uma né, que ele... coisinha, uma curiosidade. Desculpa, mas você sabia, você falou do ritual. Tenho uma curiosidade. Vocês já viram Amor Só de Mãe, né? O Sim. curta do Denison. Sim. Aquele Satanésio lá que ele faz a. que ele invoca, enfim, é o mesmo do filme do Denison. Olha, ah, que legal. É, que o Denison deu pra gente. Ele simplesmente deu, sei lá, ele usou no curta, né? Ele falou, ah, não tem onde botar isso, enfim. Aí o Carlos, que é meu companheiro, ele trouxe pra casa e mora aqui, basicamente. Então, utilizamos. Ah, ficou bom. Ótimo, nossa, ficou bem legal a minha... A fotografia que vocês fizeram, a luz que vocês usaram, ficou muito bonita. Eu gostei muito. Achei muito legal. Espero ver mais trabalho seu, tá, Bi? Foi bem legal, adorei. Ah, obrigada. E a nossa referência brasileira de filme com gatos aí é o... Total. A grande e única referência. É, o nome do corto é o Natal... Jerome. Jerome, um conto de Natal. Isso, um conto de Natal. É, exatamente. Ah, eu fiquei feliz por ter dado tudo certo pro Jerome. Tava preocupado. Sim, com certeza. Ah, era, foi muito louco, assim, tipo, quando, logo que estreou, assim, no YouTube, o pessoal comentando, as velhinhas falando, ai, meu Deus, nossa, eu fiquei muito triste, porque eu imaginei que se ia acontecer isso com o meu gatinho, e não sei o quê, e eu fiquei, nossa, tipo, sabe, muito louco. Sim. Ver essas reações. Sim, mas é uma preocupação real que eu tenho, assim. Sim, eu também. Ah, eu também tenho. Né, presente pra Nossa. Cuidar dos gatos, assim. Mas, ah, eu gostei muito do resultado também. Também achei ele um ótimo ator. Todos eles são ótimos atores. E ficou um curta muito simpático, assim. Gostamos mesmo. Ai, que bom. É, eu tava até pensando, assim, tipo... Como eu tenho essa experiência, né, breve aí de dirigir gato, vendo os filmes, eu fico pensando mais ou menos as técnicas que eles podem ter usado, né? Tipo, e geralmente é muito mais uma sugestão, né? Porque você. Tem até acho que no filme do Fult tem um momento em que. A gente vai, enfim, falar do filme ainda, né? Mas tem um momento em que um gatinho tenta abrir uma porta, né? E eu pensei, ah, já sei o que eles fizeram. Provavelmente eles botaram uma carne ali, alguma coisa. E é exatamente o que eu fiz no filme, né? Tipo, eu tava sempre usando petisco, né? Aí, enfim, pra dar a entender que ele tava fazendo uma coisa, mas na verdade ele tava fazendo outra. Uhum. Então, o tempo todo trabalhando com essas sugestões, essas ideias, enfim, Sim. que a gente acaba passando ali. Toda a técnica. É porque o gato deve ser bem peculiar, assim, porque diferente de um cachorro, geralmente cachorro você consegue adestrar o gato, né? Existem, né, até adestramento de gatos, mas assim, não, um gato não... Não, né? Faz muitas coisas da vontade dele. Quando ele não quer, não quer. Quando ele não quer. É. Então tem que ter as nessas. Exatamente. O gato tem que ser um gato mais tranquilo, né? Pra você mexer. Bem legal. Acho que você mandou muito bem, assim, no, na direção do Jerome. Uhum. E dos outros gatos. Ah, obrigada. Obrigada mesmo, gente. Muito bem, então vamos entrar aqui na nossa lista, gente. A gente organizou aqui, então, de um jeito que... Do gato mais de boinha pro gato mais malvado, né? Então vamos começar lá em 1985 com o filme Olhos de Gato, ou Cat's Eye, que foi dirigido pelo Louis Teague, que dirigiu Cujo também, né? E o roteiro é do Stephen King. O filme é uma antologia, né? São três histórias que são interligadas por um gatinho viajante. Duas dessas histórias são adaptações de contos do Stephen King, né? E a terceira é uma história original que foi feita para o filme. Alguém quer dar uma sinopse, gente? Realmente faz tempo que eu assisti. Mas, basicamente, são três histórias, não é? E existe um gato, né? Um gato misterioso que interliga, não é? Que tá aí nessas três histórias. E aí, na verdade, nós vamos tentar entender, não é? Na verdade, assim, nós vamos acompanhar as três histórias. Tem um que é um homem que tem que parar de fumar. Tem um outro que é de um jogador de tênis, eu acho, que faz não é isso? E tem um que é uma menininha que é a Drew Barrymore, não é? Uma fofa. E é isso. Na verdade, ele é um filme que eu gosto, assim, eu não revi, mas Não sei, eu acho ele meio. Como toda antologia, né? Tem história boa, tem aquela mais ou menos, tem aquela meio chata. Mas assim, eu acho que é um bom representante. É curioso, porque nós tivemos vários filmes assim nos anos 80, essas antologias e tal. Não é da mais memorável, mas eu acho interessante assim o fato de ter o gato como esse elo. E ele é o protagonista da última história, né? Junto com a Drew Barrymore. Ele Isso. tá transitando nessa história, na verdade, ele tá, né, na busca dela, porque assim, em algum momento ela tá em contato com ele, assim. E as histórias, assim, é interessante porque são as histórias assim, né? Que a ligação, ela é muito. O gato ligar as histórias, ele não é uma. As histórias são muito desconexas entre si, assim. São contos de Stephen King, né? O Fumantes S.A., que são dois contos que são maravilhosos, que é o Ressalto e o Fumantes S.A. Eu adoro o primeiro segmento, que ele tem um tom de humor bem legal, bem engraçado. E ao mesmo tempo que ele termina agonizante. O segundo, eu tenho um problema com ele, que eu tenho muita vertigem de altura. E eu tenho muita dificuldade de ver e quanto de ler também, né? Porque esse filme, para mim, ele foi a abertura pro Stephen King. Que lá ali na década ali de 80, 90 que eu vi ele, morava, né, no interior, eu não tinha acesso aos livros, né? Eu conheci o Stephen King pelos filmes que eu via, escrito por Stephen King, baseado na obra de Stephen King. Gente, eu preciso do Stephen King na minha vida. Isso, né, logo quando eu fui mudar para Belo Horizonte, aí eu fui ter, para a capital, que eu fui ter acesso, porque em Itabira eu não conseguia, assim, livros dele. Mas são, os dois contos são muito legais, mas o último, né, a gente tem um herói, ele é um, literalmente um herói, ele luta, ele briga, ele é maravilhosamente dirigido também, funciona muito bem, assim, as cenas com ele. E assim, eu gosto muito, a gente vibra, né, a gente torce por ele, assim, tipo, vai lá, ele recebe o nome de general. Aí é muito fofinho, assim, ele salvando a Drew. E ele desmistifica um pouco da questão do que eles falam, né? Que o gato, ele faz a pessoa ter bronquite, ele puxa o ar, ele suga o ar da pessoa, né? Aí eu gosto disso, né? Que o roteiro do Stephen King, ele dá essa quebradinha aí nesse mito que o gato. Isso na década de 80, porque eu cresci com isso, né? Eu adorava gato, a gente tinha gato em casa, mas ele não podia dormir no quarto porque eu tinha bronquite, né? Minha mãe foi maior gravidez toda, mas a minha bronquite era por culpa do gato. Enfim. gente, é isso. Que eu não podia, a gente não podia, né? Apesar da gente abrir a janela pro gato entrar em casa à noite, assim, mas. Esse filme, ele. E quando eu vi ele na época, se assim, eu virava e falava. Ah, então tá vendo? Não é. É um doente que vem puxar meu ar à noite, não é o gato. Assim, eu gosto médio assim desse filme. É como o Felipe falou, né? Tipo, toda antologia tem, né, tem altos e baixos, né? E eu gosto muito, muito do primeiro episódio. Eu acho ele tem uma crueldade assim, Nossa. né? Na verdade, o filme inteiro ele tem uma certa crueldade que com o gatinho, enfim, isso me incomoda um pouco, porque eu acho que é um efeito muito assim, tipo, é um recurso muito fácil, né? Quando você mexe com animal, assim, para você atingir um certo efeito dramático, né? E outras sensações, eu acho que é meio que apelativo, assim. Mas até você ficou meio com a sensação de injustiça, né? Muito grande no final, assim, com a não no final, porque o final tipo, é super positivo, mas com a mãe da Drew Barrymore, né? Que ela trata o gato mal e diz que o gato fez coisas ruins, e você sabe que não é, porque na verdade o gato é herói, né? E essa coisa do gato herói, acho que é muito particular, acho que também do Stephen King, né? Que ele é super gateiro, né? E até o Sleepwalkers também tem um gatinho que também é herói, né? No filme. E eu acho legal que ele tem uma frase que ele fala que os gatos são os gangsters do mundo animal, assim. Então eles são tipo então ele tem sempre, acho que, bastante interesse assim na representação dos gatos, né? E assim, outra coisa que eu acho do filme, eu me incomodo um pouquinho, acho que é meio que um ego trip assim do Stephen King, né? Que eu acho que, assim, tem no começo tem o Cujo, né? Ah, tem, isso, tem ali Christine. As referências, né? O Christine, aí tem a mulher lendo o Pet Cemetery, né? Sim. A escola Saint Stephen, né? Tipo, ou seja, Santo é Stephen. Aí tá passando o Dead Zone na TV, né? Uhum. Aí, é, tem, aí tem um diálogo engraçado que ele fala, né? Quem escreveu essa porcaria? Que filme ruim, não sei o que. Ou seja, foi ele mesmo, né? E, enfim, e o Dead Zone é um... Faz parte ali de um pacote produzido pelo Dino De Laurentiis, né, que produziu diversas adaptações ali do Stephen King. E, enfim, acho legal essa conexão, né, apesar da ego trip ali. Uhum. Mas o gatinho é muito marcante, né, ele é muito fofo e o final é muito bonitinho também. Uma referência meio nada a ver aqui, mas tem o James Woods, né, nesse episódio que você falou, que ele tá vendo Dead Zone, que foi dirigido pelo Cronenberg... Que Exatamente. Dirigiu James Woods em Videodrome. Videodrome. Olha só, gente. Exatamente. O mundo é um. Conexões. É, com as conexões, mas, né, não significam nada. Isso que a Bia falou realmente incomoda mesmo, principalmente no primeiro episódio, né? Eu acho muito desnecessário aquilo que acontece. É, mas assim, tem uma coisa que eu acho legal é como eles usam a música Every Breath You Take do Police, né? Uhum. Ele usa em dois momentos, né? Que é a do primeiro episódio lá, acho que é numa festa, que tá todo mundo fumando e ele, nossa, né, que ele não querendo fumar. Festa. É, essa festa e é uma coisa surreal, né? É tipo um psicológico ali, né? Uhum. Tipo, o cara imaginando um monte de coisa. Sim. Louca. E também, né, na última cena lá rola, né, porque o bebê é bem, bem peculiar, assim, é bem significativa essa música com a narrativa do filme. É. Sim. Aí eu gosto do Troll na última história, eu fico com dó dele também. Sou com dó do ele Troll? Ele é engraçadinho, o bicho, né? O monstrinho. Ele é pequeno, ele é fofinho também. Não é, não. Tipo, por causa dele, o general é injustamente acusado de coisas horríveis. É levado pro gatil municipal, sabe? Ah, gente, nossa, isso sim. Também me faz sofrer muito. É. Eu sofro muito vendo legal isso. Quando esse segmento minha namorada viu comigo, ela foi e falou, né? Ah lá! Não, aliás, ela não viu, não. Ela tava trabalhando e eu tava gravando os trechos, mandando pra ela. Ela, praticamente, eu gravei todo, ficava mandando pra ela esse trecho. Aí ela ficava lá, vai culpar o gato. Sempre culpa o gato. Pois é. É isso. Mas ainda bem que tudo acabou bem. É verdade. É, o final até chorei. Revendo o filme no final, fiquei, ai meu Deus. É fofinho demais o final, né? É. Mas assim, falando em Stephen King, na hora que a gente começou a montar a lista, a gente teve virar e falou, então, vamos escolher um filme, né? Porque tinha Cemitério Maldito, tinha o Sonâmbulos, que você falou, Sleepwalks, que você falou. É, e acho que falando não só em adaptações de Stephen King com gatos, mas horror com gatos num geral, acho que o primeiro que vem na cabeça de muita gente é justamente o Cemitério Maldito, né? Sim, sim. Mas sim. Justamente por isso que a gente não colocou aqui também, porque né, a gente optou por um outro do Stephen King, né? Porque a gente tinha pego três dele. Falamos, vamos pegar um só. Mas. E também acho que nosso segundo episódio do podcast foi sobre Cemitério Maldito. Sim. É, eu sou apaixonada de paixão, tanto pelo filme Cemitério Maldito, quanto pelo Church, meu Deus, né? Só que aí a gente já tá discutindo, né, pra selecionar os filmes, eu falei, olha, tipo, o Church é muito icônico, né, mas tipo, acho que em termos de importância, eu acho que o gatinho do Olho de Gato, acho que ele tem mais relevância, né? Enfim, mas o Church é maravilhoso. O Church é lindo. Church é lindo. E quando eu era criança, a gente tinha um gato igual o Church, o cinza, assim, bonitão. Ah. Depois que eu vi o Cemitério Maldito, eu fiquei com um pouco de medo dele, mas tudo bem. Mas depois passou. Isso. É porque eu vi esses filmes muito criança, né? Então, eu tava naquela fase ainda dos 8, 9 anos, aí eu tinha um pouco de medo, assim. Eu também vi muito novinho o Cemitério Maldito. Nossa, fiquei traumatizada, mas enfim. Até hoje é um dos meus filmes favoritos. É bem marcante mesmo. Muito bem, gente, mas bora pro próximo, então. Voltemos então 10 aninhos aqui para 1975 para falar um pouco de um filme mexicano agora, Más Negro Que La Noche, escrito e dirigido pelo Carlos Henrique Taboada. Ah, é um filme que eu não tinha assistido. Ele tem até um remake, acho que de 2014, se não me engano. Ah, é uma história. Eu gostei muito, assim, do filme. É sobre uma moça, Ofélia, que herda uma mansão de uma tia que ela nem conhecia direito, assim. Era uma pessoa bem distante. E quando ela vai com um advogado lá, sei lá, né? É, resolver, ela fala, tá, mas não tem nada escondido? Tipo, eu preciso casar com alguém pra ficar com a mansão? E ele, não, você só precisa cuidar do gato dela, o Becker, né? E pra mim, gente, pra mim estaria perfeito, né? Ah, pra mim também, tipo, que perfeito. Pois é, e aí ela se muda pra lá com outras três amigas, né? Elas dividiam uma casa, então todas vão pra essa mansão, que tem espaço pra todo mundo. E além do Becker, né, a mansão já era habitada também pela empregada, né, da tia, que continuou morando lá. E só que aí dá ruim, né, porque duas das meninas não gostam do gato. E era isso, tipo, se acontecer alguma coisa com o Becker, daí vai ter consequências, né. E obviamente que acontece, e há consequências. Ah, eu gosto muito, sou suspeita pra falar, porque sou muito fã mesmo do Carlos Henrique Taboada. Eu acho que ele é um diretor brilhante, assim. Enfim, gosto muito dos outros filmes dele também. Eu acho que esse filme é bom, ele tem um bom nível, assim, mas eu tô até comentando com o Ivo antes, né, que eu acho que O Veneno para as Fadas é a obra-prima dele. Mas, enfim. Acho que histórias de herança, assim, né, são bem clássicas, assim, do terror, né. Até desde o gato canário ali, que na verdade que é metafórico, não tem gato, né, nessa história, mas do gato canário. Sim. Mas e assim, em alguns filmes de terror tem essa sacada, assim, de associar o gato a uma dona idosa, né, o gato como uma espécie de herança maldita, né, de aquela, essa coisa, né, do mau agouro, ainda mais um gato preto, né, enfim, um símbolo de má sorte, né. E aí eu gosto muito do Becker, eu acho um dos gatos mais marcantes do cinema de horror, enfim. E apesar dele não aparecer tanto, né? Mas ele tem uma importância muito grande, né, no filme. Tudo gira em torno dele, tudo gira em torno das consequências, né, delas não darem atenção pra ele, não cuidarem, não respeitarem o gato, né? A vontade do gato, enfim. Mas eu gosto também do elenco. Das mulheres, apesar delas, das personagens serem extremamente antipáticas, né, em relação ao gato. Eu revi esses dias e fiquei, não é possível que essas mulheres sejam tão, né, ruins. Mas elas são péssimas, enfim. Mas aí a protagonista, ela é uma querida, né? É a única que tem empatia, né? Tem algum interesse também ali em respeitar a vontade da tia, né? O desejo da tia. Eu acho legal, acho um filme bem feminino, assim, igual, inclusive, tem algumas semelhanças com o House, né, que eu nunca tinha reparado e reparei agora revendo, né, acho que a coisa da tia, né, de um grupo de mulheres, né, indo pra casa da tia, até uma história de amor frustrado da tia também, ou seja, semelhanças que me surpreenderam, né, agora que eu revi os filmes, mas... Enfim, eu gosto bastante, eu acho bem as cenas de terror, de suspense na biblioteca, enfim, as mortes também. Não é assim um Argento, né, uma morte, né, muito bem elaborada, assim, mas ainda assim eu gosto de como ele constrói a narrativa como um todo, assim. Eu acho o Taboada elegante, sabe, ele é um diretor elegante, ele... Sim. Ele tem planos, assim, maravilhosos, assim, de construção, os personagens dele são... Nesse filme, inclusive, elas são muito elegantes. E tem uma coisa que, né, que eu comentando, vendo o filme, assim, comentando comigo mesmo, né, que eu converso comigo, ou então com a Nina, e os gatos que assistem os filmes comigo, eu fico comentando com elas. Mas aí essa questão, porque as personagens, elas não entenderam que, né, a casa ela era do Becker. Elas não entenderam isso, elas estavam invadindo o espaço dele. Então as consequências são todas ali bem-vindas para elas ali. A gente A gente vira e fala um bem feito, bem grande, quando elas sofrem as consequências dos atos dela. Porque elas, né, invadiram o espaço dele, fizeram o que fizeram. É, como a Bia falou, essa antipatia que a gente tem dessas personagens, né? Foram pro acaso. Gente, assim, eu fiquei pensando, mas, gente, as pessoas vão pra uma casão, uma casa linda, uma mansão bonita, não sei o que lá. E chega lá e vai maltratar o bichinho? Não, né? Isso não pode acontecer. Elas tinham que sofrer as consequências mesmo. Mas assim, concordando muito com a Bia, as cenas são muito boas, as cenas de terror. Ele é um filme que ele constrói muito bem isso. Tem uma cena do porão também que é maravilhosa. E o filme é muito bem dirigido. E o Becker, ele é um gatinho fofo, assim, desde a primeira aparição dele, da dona conversando: olha esse chapéu que eu comprei em Paris, Becker. Ah, Becker, você não entende nada de moda. Né? A gente se identifica muito com a dona ali, dela, né? Que ele era, né, a companhia dela, né? E o Mas Negro, eu apelidei o meu gato aqui, o Satanás, de Mas Negro aquela noite, porque é uma outra coisa que eu gosto dos filmes do Tabata, o nome dos filmes dele são maravilhosos. Esse Mas Negro aquela noite é lindo, esse nome, eu adoro. É mesmo. Aí eu fico com ele, seu Mas Negro aquela noite, vem cá. Mas eu amo essa frase do começo, eu falo o tempo todo aqui. Mira, Becker, este sombreiro eu comprei a Paris. Isso, é muito bom. Mira, Becker. É, Mira, Becker. É ótimo ela dialogando com ele. É muito bom. Porque não rolam vários diálogos aqui também, né? Sim. No dia a dia, toda hora. É. E ele lembra muito o meu Kuroneko, o Becker. Então eu olho pra ele e falo, tipo, lembra, parece muito, assim. Eu tenho dois aqui, o Becker, ele me lembra o Satanás, e o do Gato Preto me lembra Salem, assim. Os gatos que eu tenho aqui, que eu tenho três gatinhos pretos. Eu tenho quatro. Nossa, gente. Isso que é engraçado, porque quem vê... Tipo, aqui tem duas gatas aqui em casa, elas são preta e branca, elas são irmãs, assim, real, oficial, né? De mesma mãe. Foram resgatadas juntas. E você olha, assim, pra elas, elas são completamente diferentes. Completamente diferentes. Isso. Mas quem vem, às vezes vem gente de fora, nossa, são gêmeas. Eu, tipo, não, gente, olha pra esses gatos, não tem nada a ver. Não, eu falo que o Satanás e eu viram a mesma coisa. As pessoas vêm e falam, são muito diferentes, sabe? Um do outro. Fora a personalidade, claro, mas, tipo, você olha pro rostinho deles, tipo, dá pra ver a diferença, né? E quem não convive com gatos, às vezes isso passa super batido, assim, é engraçado. Mas, enfim. Felipe, esse você assistiu? Não, esse não, mas já botei aqui na lista. Sim, tá no YouTube, gente, esse tá super fácil, inclusive, tem vários, várias versões, claro que a qualidade não vai ser das melhores, mas pra quem estiver procurando mais fácil, assim, tem várias versões, e se não me engano tem legenda em português, inclusive, né? Tem, se você precisar, Felipe, fala comigo, tá? Massa, Ivan. Isso aí. Depois eu deixo o link no post também, mas bora seguir então, vamos mudar de país. Vamos para o Japão de 1977. Para falar sobre Hauzu. Já estou passando mal aqui, minha gente. Felipe, Hauzu. Já comece falando então, vamos lá. Obra-prima. Obra-prima, minha gente, obra-prima. Olha, Hauzu, se você, infernalta, está nos ouvindo agora, nunca assistiu isso, isso é uma falha na sua formação. Isso é uma falha, se brincar, até no seu caráter. Porque Hauzu é muito mais do que um filme. Hauzu é um estilo, é uma obra-prima. Hauzu é um filme que, quando eu chego para os meus alunos, eu digo, eu vou fazer um favor para vocês, eu vou apresentar Hauzu, porque eles não conhecem, e separamos uma aula para assistir Hauzu, e assim... Melhor professor. Eu sei, modéstia à parte. Hauzu é um filme que Eu não sei nem como descrevê-lo, mas vamos lá. É, ele é uma história. Eu vou primeiro para a história. É a história de um grupo de sete meninas que a principal, cujo nome é Bonita, os nomes são esses, minha gente. Tem Bonita, tem Kung Fu, tem Fantasia, tem Doce, tem Melodia. Esses são os nomes das personagens. Então, a personagem principal, ela são todas estudantes, né, do high school japonês. E vai vir um feriado aí. E ela ia viajar com o pai. Só que o pai, que é viúvo, arruma uma namorada, que também é uma personagem. Minha gente, todos os personagens de Haozu são maravilhosos. Assim, não tem como. E aí Quando a ela per... entra em cena, né? Não, ela Tipo. entra em cena, é uma coisa brilhante. Em todas as cenas que ela entra, é uma coisa fantástica. É, muito bom. E aí, a menina fica chateada e resolve chamar as amigas para visitar uma tia. Uma tia que ela não vê há muito tempo, irmã da mãe dela falecida. E ela manda uma carta para essa tia. E ela recebe a resposta dizendo: "Venha, minha querida, venha." Paralelo a isso, aparece um gato misterioso, um gato branco, flocado, lindo, chamado Blanche. E o gato aparece, desaparece, assim, do nada tá lá com essa protagonista. E aí pegam um trem, vão pro interior do Japão para conhecer essa tia. Essa tia é outra personagem maravilhosa. Porque ela de cara você vê que essa tia, ela olha para as meninas e diz assim, você imagina ela dizendo: "Vou pegar tudinho, não vai sobrar uma." Ela tira onda da primeira à última cena, essa tia. Ela é maravilhosa. E aí, quando as meninas chegam para conhecer a tia, a gata tá lá também. E a gata vai pro colo da tia. E a gata fica lá circulando. E aí coisas estranhas começam a acontecer. Minha gente, Raul, imaginem uma mistura de, sei lá, de Evil Dead com Chapolin Colorado, com muito chroma key. E aquele chroma key mal feito, sabe? Aquele chroma key assim, tosco. É, e nós vamos acompanhar essas jovens que vão encontrar um destino não muito agradável. Haozu, ele é um filme que é como boa parte dos filmes desse naipe. Quando é lançado é um fracasso, mas depois passa a ser redescoberto e hoje é super cultuado. É, e o gato, ele na verdade, a gente vai descobrir que o gato ele é malvado. O Blanche é um gato malvado e que foi buscar as meninas a mando da tia. A tia também é uma vilã zona e tal. Só que é isso, eu acho que o filme ele é divertido da primeira à última cena pelos exageros. A trilha sonora é maravilhosa. É, as mortes são uma melhor do que a outra. E as personagens, elas são de uma caricatura. Assim, elas são caricatas ao extremo. A minha favorita é Kung Fu. Ah, Kung também. Fu, eu vou dar só. Acho provavelmente a minha também. Não. Ela é muito boa. Meu sonho é ter uma camisa assim, Kung Fu. É, eu acho. E tem uma cena, minha gente, que é brilhante assim. Essa, assim, eu sei que eu já contei o Na filme. melancia. Não, essa também é brilhante, mas é uma cena com a Kung Fu. A Kung Fu, ela tá. Por exemplo, o nome diz muito sobre ela. Aí ela resolve cortar lenha. Ela tá do lado de fora da casa cortando lenha. Aí daqui a pouco as lenhas ficam vivas. Começam a soltar umas faíscas de fogo em cima dela. Ela começa a dar uns golpes de Kung Fu. E quando ela mata as lenhas, ela para e diz: "Que coisa estranha. Ah, deve ter sido algo. Deve ter sido a minha imaginação." Só que nisso a saia dela voa e a saia dela cai. Minha gente, é muito, muito, muito sem noção o filme. Mas ele é maravilhoso. Ele é um daqueles filmes assim que Você tem que ver anualmente, porque ele tá sempre melhor. E é isso. Essa cena da melancia também é maravilhosa. A Maravilhoso. tia, minha gente, a tia é uma personagem maravilhosa. E tem uma cena. E o filme, ele tem uma trilha sonora. Sil, quando tu for editar, bota aí a trilha sonora. Tá. É, que tem uma música que se repete a cada 5 minutos. E tem uma hora que o gato canta essa cena Ah, miando. também. Então ele fica Não, miau, também eu miau, miau. vivo Miau, cantando aqui em casa. miau. Miau, miau, miau, miau, miau, miau. É maravilhoso, minha gente, tem um piano que come uma personagem. Olha, o filme é maravilhoso. E assim, o gato Blanche, ele é assim, o filme ele é tão toscamente bem feito que tem uma cena que o gato pula em cima da tia que você vê claramente que alguém jogou o gato em cima dela, alguém da produção jogou o gato. Sim. Ah, filme com gato sempre tem, né? Tem Não, a cena assim. tipo, gato Mas obviamente foi esse atirado por alguém. É mega visível. Esse assim, nem tentaram disfarçar. Eu não consigo dizer qual é a melhor coisa de Raul Zul. Ah, só uma curiosidade. Ele foi escrito e dirigido pelo Nobuhiko Obayashi. É isso aqui. É, e só para se ter uma ideia, ele tem outros filmes e tal, mas ele escreveu esse filme junto com a filha dele, que então tinha 10 ou era 11 anos. Então ele dizia: como é que eu mato fulano? Ela disse: ah, mata sim. Então assim, daí você entende muito do porquê Raul Zul é daquele jeito. Meu gente, trilha sonora, mortes, chroma key, um gato flocado, a tia que tira. Minha gente, tem uma cena maravilhosa. Que a tia, ela pula, ela entra dentro de uma geladeira, aí sai no teto. E ela olha pra câmera, ela quebra a quarta parede, ela olha pra câmera como se fosse assim, ó, vou pegar tudinho, não vai sobrar uma. É maravilhoso esse filme. A madrasta que ela entra esvoaçante. Minha gente, olha o filme, Raul Zul. É uma experiência. Eu não sei qual é o top 5 da vida de vocês, mas se Raul Zul não fizer parte, esse top 5 de vocês não tá com nada. Ah, no meu, tá. Tipo, eu amo muito esse filme também. Já faz muitos anos assim que eu conheço, assim que eu vejo, revejo. Tô sempre revendo. Eu mostrei pra minha família, ano passado, e eles, eu fiquei muito triste porque tipo eles não gostaram muito, assim. Fiquei muito chateada, sabe? Fiquei tipo assim, pessoalmente ofendida, assim. É claro, claro, óbvio. Eu fiquei assim, sabe? Fui falar, não, como assim? Aí passei, tipo, vários dias, assim, tipo, questionando a minha irmã, falando, não, me explica isso direito, por que você não gostou do filme? Mas, enfim. Mas com certeza, se divertiram muito, acharam engraçado, né? Mas, enfim. Mas é um filme que eu amo de paixão também, acho brilhante como ele é bem conduzido, acho que tudo isso que está no filme assim é muito consciente, assim, não é assim, eu acho que não é um filme, ai, parece tosco, sem querer ou porque ele é ingênuo. Na verdade, ele acho que é um filme super, super, super maduro, assim, tipo, nas ideias, né, na concepção dele também. O Nobuhiko Obayashi era um cineasta experimental, né? Ele tinha diversos curtas-metragens antes de fazer o House, que é o primeiro filme longa-metragem dele. Ele tem também uma longa carreira super interessante, né, que eu acho que deveria ser bem melhor explorada, assim. Então, cara super, acho que uma figura muito especial, assim, dentro do cinema japonês, né, muito inventivo. E eu acho que o que eu acho mais interessante do filme, assim, é como ele, eu tava até comentando, né, que ele lembra bastante o Mais Negro Que La Noche, assim, na premissa, né, de um grupo de mulheres que vai para casa da tia, e essa tia tem um amor frustrado, né? Então, eles são narrativas muito femininas, assim, e até essa questão do amor, né, que ele vai tratar, da mulher que fica esperando o cara voltar. E tem também, vai ter também uma questão de guerra aí, né? Que é tipo um trauma japonês que tá frequente em diversos filmes de horror japonês, né? Por diversas perspectivas diferentes, né? E aqui ele vai trazer no papel desse noivo que, né, que ela fica esperando, né? Que foi pra guerra, enfim. Mas enfim, sobre essa questão do feminino, né? Eu acho assim que a gente acaba focando muitas vezes assim, na comédia, no absurdo do filme, porque de fato é o que chama, né, mais atenção, assim, o que conquista, assim, acho que num primeiro momento, assim, mas essa reflexão dele assim, sobre o feminino, né, essa expectativa romântica, a relação da mulher com a casa, né, com o ambiente doméstico, aí o fato dele colocar essa casa como um monstro, né, e as mulheres ficam presas a ela e vão sendo atacadas pelos objetos do cotidiano doméstico, né, isso eu acho super, super, super interessante, super profundo, né, tipo, essa reflexão que ele vai colocar. Também tem uma coisa da protagonista com o pai dela, que ela tem muito ciúme e tem, obviamente, uma relação bem mal resolvida ali com o pai, né, e... Ah, enfim, essa coisa do papel da mulher na sociedade japonesa e de como essa sobrinha vai ocupar o espaço que era da tia, né, nessa questão de ficar esperando, né, de estar presa a casa. Isso eu acho muito legal, né, e também a ideia da gata, né, como uma cúmplice, né, como uma companheira, né, dessa mulher, porque... Eu acho que é um clichê, né, um certo clichê de mulheres solitárias que gostam de gatos, mas que eu acho que é um clichê verdadeiro, né, que eu acho que não adianta muita gente combater, porque é verdade, no fim das contas, né, tipo, mulheres solitárias gostam muito de gatos, e a Blanche, né, acaba sendo essa cúmplice aí, também muito icônica, né, acho que muito, uma gatinha que foi muito... muito lembrada ali, tá, enfim, é o símbolo do filme, né, acho que ela é meio que um resumo, sei lá, do filme. Sim. a imagem dela ali, e enfim, as histórias de gatos são super ultra tradicionais no Japão, né, as chamadas Bakeneko Mono, né, e tem até variações, né, que vão, por exemplo, ter mulheres que se transformam em gato, né, como, por exemplo, o caso do Kuroneko, né, do Kaneto Shindo. Então tem muitas, muitas histórias, assim, para explorar, que já vem do folclore ali, né, do folclore japonês. Então é um universo muito rico, assim, muito, muito rico mesmo. Olha, depois dessa análise da Bia, aí o filme para mim já tá no top... Foi para outro patamar. Top 3, foi para outro patamar, porque, nossa... que, né, agora o filme, assim, já amava, agora eu idolatro esse filme. Muito, muito legal, Bia. Muito bom mesmo. Ai, que bom que vocês gostaram da análise. Inclusive, eu revendo o filme, né? Na verdade, eu revi ele, tipo assim, faz uns meses atrás com minha família, né? Eu não consegui rever agora. Mas eu pensando, cara, tipo, essa coisa da casa com as mulheres, né? O ambiente doméstico, isso é muito interessante. Tipo, é muito legal, isso é muito genial. Eu gosto muito de uma coisa que o Felipe citou também, dos nomes das personagens, né? Eu acho bem simbólico, assim, expressando ali talvez uma característica, e se encaixa muito bem no que você falou também, assim, dá pra gente fazer essa análise, assim, também com o nome delas e com, né, o ambiente que elas estão, e tudo isso que você falou dessa questão do feminino no filme. Muito bom mesmo. É isso, e vocês tinham falado, né, dessa questão da guerra, o Obayashi nasceu em Hiroshima mesmo, né, então é um negócio bem próximo, ele perdeu amigos quando foi explodida a bomba, né, então é um negócio super próximo mesmo, e acho que até tem essa questão da tia que ficou esperando o amor dela que não voltou da guerra, né? E aí talvez tenha um pouco desse rancor de ver as meninas que não passaram por isso, né? Que estão podendo levar uma vida bem diferente da que ela teve, assim. E outra coisa que foi engraçada, assim, quando eu tava lendo algumas coisas sobre o filme, é essa questão da filha do Obayashi dar as sugestões, né? Mas quando a Toho Studios veio com a ideia do filme, foi tipo, ó, saiu Tubarão, é muito legal, a gente quer um negócio parecido. Nossa. Como... E aí foi isso que saiu. Aí ele disse, eu tenho exatamente. Seguiu todas as recomendações. E eu tava vendo também que a Torro tava, tipo, a Torro é um estúdio bem tradicional, bem antigo, né? E às vezes eles perdem dinheiro com alguns filmes que não dão certo. Mas aí era tipo, eles estavam num clima que tipo, estamos cansados de perder dinheiro com filmes realistas. Queremos perder dinheiro com algo doido, assim, sabe? Por isso que eles também deram o sinal verde, assim, para que o filme fosse feito, né, da forma como ele foi planejado, assim. Ô Bi, é isso que você falou, tá? Eu te entendo, super te entendo. Você vai passar, mostrar um filme pra alguém, você vai todo feliz na empolgação. Olha que filme incrível, que não sei o que lá, a pessoa não gostei. Ah, na minha casa acontece muito. É, também comigo aqui acontece muito. É. Assim, às vezes dá certo, às vezes dá um match ali, mas tipo, muitas vezes acaba não rolando. Aqui já aconteceu comigo algumas vezes. Já, várias vezes, né? Ah, é assim, gente. Eu sempre, principalmente quando me pedem recomendação, assim, que nem é, tipo, nem parte de mim, é tipo, pedem a recomendação e eu falo, tá, mas o que exatamente você quer, né? Porque, me recomenda um filme de terror? Tá, mas espera, vamos lá, vamos filtrar um pouco aí. E aí é tipo, ó, vê esse aqui e vai com Deus, sabe? Eu não me responsabilizo também. Pelo que vai sair daí. Tem filmes que eu falo com a pessoa, olha, tenha a mente aberta. Porque se você quiser ver esse filme, né, você tem que... Se você não quiser abrir a mente, então melhor você não ver. Uhum. É isso. Mas enfim, gente, vamos seguir mais um pouquinho então. Agora para gatos um pouco mais ameaçadores. É, vamos para Os Felinos, de 1969, Eye of the Cat, né, no original, do David Lowrich e com o roteiro do Joseph Stefano, que é o roteirista de Psicose também. É, esse aqui, gente, para quem gosta de gato, tem centenas, assim, tem muitos mesmo. O filme é sobre um cara que tem fobia mesmo de gatos. Mas ele, junto com uma moça que brota, assim, na vida dele, eles fazem um plano para matar uma tia dele, que é rica, que é a dona dessas centenas de gatos, mora numa mansão também, e eles querem matá-la para ficar com a herança, né? E eu acho que tem muitos personagens péssimos nesse filme, assim, tipo, pessoas de uma índole muito ruim. Mas é um filme bem bonito, assim, visualmente. A mansão, sabe? Rosa, assim. É um filme que se passa em São Francisco. Então, tipo, final dos anos 60, assim. Tem todas as cores que você esperaria de uma São Francisco dos anos 60, sabe? É um filme muito simpático também. Eu gostei bastante. Isso eu também não tinha visto antes de você indicar, Bia. E gostei bastante. Eu vi ele a primeira vez de quando eu fui gravar um podcast com a Pat Fung, sabe? Uhum. Na verdade não foi podcast, foi uma live que a gente fez ainda também mais ou menos ali, sei lá, em 2020. Ainda tava bem na pandemia, assim. E a gente viu um monte de filme. Eu vi uns 40 filmes de terror com gato. E, enfim, foi muito legal. E foi nessa época que eu vi pela primeira vez, né? Enfim, eu acho legal, assim, o roteiro, né, do Stefano, é bem mirabolante, né, tipo, tem um plot twist bem, enfim, legal, acho que funciona bem, plot twist bem surpreendente, né, mas eu acho que ele tenta fazer umas piscadelas hitchcockianas, assim, né, tipo, tem uma cena que imita os pássaros, que inclusive, curiosamente, coincidentemente, no Gato Preto também tem, né, uma cena que copia uma cena dos pássaros, que é a mesma cena, que é aquela que a Chip Hedren entra num sótão, né, e os pássaros atacam ela, então esses dois filmes reproduzem. Assim, o protagonista, ele é, sou meio, sei lá, tenho impressões dúbias com ele, não dúbias, mas tipo, né, porque ele não é exatamente bonito, mas ele convence, né, como um cara sedutor, porque a enfim, não foi falado assim, mas tem uma tia, né, que é interpretada pela Eleanor Parker, e ela, na verdade, vai estar interpretando uma velhinha, só que ela tinha 45 anos, muito bonita, assim, e ela tem uma relação muito estranha com o sobrinho dela, né, que é esse Wiley, e ela é muito obcecada por esse sobrinho. E essa moça, né, que é a Cássia, ela vai usar dessa obsessão dela pelo sobrinho justamente para elas tentarem, eles tentarem conseguir o dinheiro da matar a mulher e conseguir a herança, né? E enfim, mas ele é, como eu falei, né, não é um ator super bonito, mas ele convence, acho que ele tem um carisma, enfim, uhum. né? E já o irmão dele é inacreditavelmente bobo, né, que é o Luke, mas enfim, a gente vai descobrir no final qual é a dele. Mas eu acho o filme legal, assim, mas ele tem um, acho que um tom meio misógino que me incomoda um pouquinho, né? Que é aquela coisa da mulher ser muito vilã, né? Tipo, a Cássia uhum. ser muito manipuladora, muito vilã, muito isso tudo. Mas mesmo assim, eu também gosto da personagem dela. É, eu acho a atriz muito bonita. Nossa, muito linda. Ela parece Sim. a Barbie, né? Tipo, a Barbie dos anos 60. Parece. E enfim, mas uma coisa sobre os gatos, né? Uma coisa que me incomoda, né? Eu não acho convincente. A mulher, ela tem diversos gatos em casa, né? Tem, tipo, sei lá, é como a Sil falou, tem centenas de gatos. E assim que o sobrinho chega e ele tem pânico de gato, ela fala, ah, não, tudo bem, eu me livro dos gatos. Uhum. Eu tava comentando com o Carlos, eu falei, olha, jamais isso aconteceria. Jamais, independente, independente, né? Uhum. Independente de quem... Mas é, independente do amor que uma pessoa sente pela outra, ela não vai se livrar dos gatos dela. Enfim, e ainda assim os gatinhos, né, protegem, né? Tipo, os gatinhos protegem ela. Mas uma coisa que me dá um pouco de aflição no filme que eu me deparei muito vendo esses filmes de gato é tipo, porque assim, no caso desse filme, os gatos parecem meio ferais, né? Uhum. Não sei se vocês repararam, mas eles parecem tipo gato de rua, meio, são meio machucadinhos, e eles brigam muito, né? Uhum. Tipo, tem comida, assim, eles ficam brigando muito, né, por comida e se agredindo de verdade. Eles devem ser ver que não é, enfim, não é atuação do gato. É. Eles realmente estão muito... muita raiva, estão se atacando, né? Isso me dá um pouquinho de aflição vendo o filme. Mas é legal, assim, o papel deles, né? Tem um gatinho mais importante, um laranjinha lá, que é, tipo, o mais consciente, né? Assim, do que tá acontecendo. Ah, eu acho que é isso. Enfim, eu gosto do filme, assim, do suspense do filme, né? Acho bem... como eu falei, né? Esse plot twist é muito... acho que funciona muito bem, né? Então, acho que é bem divertido. E tem uma cena super clássica, que é, enfim... já vi trechos dessa cena pelas redes sociais, que é aquela da rampa, né, dela na cadeira de rodas. Uhum. Nossa. Essas é bem, bem intensa essa cena, bem, Sim. enfim, marcante. Dá um nervoso. É, também gostei bastante dele, vocês falaram muito bem dele aí. Fiquei bem tenso, o filme prende muito, ele é muito bem feito, muito bem dirigido, é muito bem atuado. É, eu acho muito legal essa relação do Willy com o Luke, né, dos irmãos, assim, e de como ele, né, ele dá uma quebrada dessa narrativa aí dos irmãos aí também, aí dele, das personalidades dele, de quem eles são, assim. Eu gosto muito do plot twist que ele traz, assim, é muito surpreendente. E essa questão dos gatos aí, realmente, eles são, incomodam um pouco, eles são muito... é, essa cena que a Bia falou, ela incomoda muito mesmo, porque né, aquela coisa real mesmo, tá com os gatos lá, com comida lá, e eles brigando ali, é muito gato. Você sabe quantos gatos que são ali no total? Não dá pra saber, né? Não tem nenhuma curiosidade sobre não isso, sei. Né? É muito gato. Eu não procurei, mas é impressionante o número de gatos. Mas tem essas cenas maravilhosas, a cena, né, que você falou que recria os pássaros também, ela... muito bem feita, muito, muito, muito legal, muito interessante. Inclusive, mas eu gostei bastante dessa dica. Eu gosto desse filme, é um filme que eu preciso rever também, mas eu acho que talvez da nossa lista, não sei, posso estar errado, Eu acho que talvez ele seja o menos conhecido. Até pessoas assim que consomem cinema de terror e tal, já ouvi muitas pessoas dizendo que assim nunca ouviram falar. Não E sei qual. interessante, Felipe, te interrompendo, ele talvez seja o filme de maior orçamento, né? Assim, desses que a gente está citando. Não sei, Sim. imagina Não assim, que ele sei, é um assim. filme mais bem produzido que eu senti assim. Até assim, né, o fato do roteirista ser quem é e tudo. Mas também pode ser uma impressão errada minha. Talvez seja a minha bolha que não conhece. Eu não Mas. conhecia, tá? Eu vi pela recomendação. Não, Pronto. tinha visto. Então, não sei, assim, eu acho que. Mas eu gosto bastante. Quero rever, né? Porque faz um certo tempo que eu vi, mas. Acho que é uma boa dica. Você que está nos ouvindo, se tiver que escolher um filme dessa lista que você não conhece, escolha Raul, claro. Mas se você for escolher dois, vá para esse. Isso. E eu fui procurar uma curiosidade, né, dos gatos, não encontrei, mas encontrei que na verdade era para ser a Chip Hedren, a atriz do filme, e ou seja, a obsessão com os pássaros ali, né? Tá bem Que presente. Até o coisa. final também, a coisa da superação do trauma, enfim, eu acho bem Hitchcockiano também. Acho que ele tá ali colado ali no Hitchcock. Total. Muito bem, gente. Então, bora finalizar nosso último filme selecionado aqui. É O Gato Negro de 1981. Gente, vocês sabem se o título em português é Gato Negro mesmo? Porque eu achei alguns diferentes, assim. Peraí, que eu vou só olhar aqui que a Versátil Ah, lançou. boa. Aí eu vou olhar na caixa. Tá com Gato Negro. Sem o gato. Boa. É Gato Negro, então. Gato Negro. Então deixamos esse como oficial. É interessante que aí eu dei um Google aqui, aí tem na Mubi tá O Gato Preto. É, então. Uma Mas acho que na loucura. Mubi tá traduzido assim do The Black Cat, né, que é o nome original dele. É, a Mubi não é muito confiável porque É. eles baseiam tudo do inglês, Do assim, tipo, inglês, tudo. né? É, não. É, deve ser Muitas o. vezes, inclusive, eles nem traduzem, às vezes usam o título em inglês para filmes que estrangeiros, enfim, tipo, que nem são falados em inglês. Então. Então vamos de Gato Negro. Gato Negro, isso. Gato Negro de 1981, dirigido pelo Lúcio Fulci, com o roteiro de Biagio Proietti. Esse a gente deixou para o final porque o gato é mau. Porém, como já dissemos, ele está certo. Sim, sempre Muito estão certos. E até no pôster, né, tem o nome do Edgar Allan Poe bem grande assim. Mas o filme é bem vagamente inspirado assim no conto O Gato Preto do Edgar Allan Poe. É um conto bem Muito curtinho e vagamente. eles só refazem ali mais pro final uma cena, né, do conto assim. É. Que fica mais Tem uma parecendo referência uma. também da parede. Sim. Aí é mais como uma homenagem, eu acho, do que uma, de fato, uma adaptação, né, da história. Mas há um gato preto, enfim. E o filme tem um psiquiatra e os dois têm algum tipo de relação, assim. Acontecem vários assassinatos ao longo do filme e não é escondido em momento nenhum que quem está causando esses assassinatos é o gato, né? Mas a gente vai acompanhando para entender qual é a relação dele com esse psiquiatra que é interpretado inclusive pelo Patrick McGee. E enfim, aí tem o detetive que vai investigando, né, esses assassinatos, uma fotógrafa que também se envolve ali. E mortes muito violentas. É um gatinho que não está para brincadeira. Então, eu gosto bastante desse, gosto muito. Até se falou das mortes violentas, eu acho que é assim, são violentas, mas é um fut até contido, assim, eu acho, né, Sim. pro tipo de, né, de morte que ele tá habituado a fazer, assim. Eu acho o filme bem elegante, assim, né, acho que até pelo, talvez, o cenário, né, tipo, uma região campo, né, assim, na Itália, não lá, na Inglaterra. Então, enfim, bem bonito, bem fotografado. Enfim, Fulci, sempre primoroso, né, em termos de imagem. Ele é um filme sentido como um filme menor do Fulci, acho que pela ausência, né, do Dardano Sacchetti, que era o roteirista com quem ele colaborou diversas vezes e fez alguns dos maiores filmes dele, tipo Lá de Lá, né, o Paura Nelatitada e Morte Vivente, enfim. Então, é muito criticado por isso o filme, falam que é confuso, que não faz sentido, mas tipo, a maioria dos filmes do Fulci não faz. Pois não é. Faz sentido, né? Então você tá pedindo um pouco demais. Mas é isso, eu acho ele bem... Acho um filme elegante. Acho muito bom o personagem do Patrick McGee, né? Que é do Laranja Mecânica, né? Que é o autor do Laranja Mecânica. Uhum. A Mimsy Farmer, né? Que é do Quatro Moscas no Veludo Cinza. Ela tá ótima também. Uhum. Ela faz uma fotógrafa estrangeira. Uhum. Essa relação, né, dele com o gato... Acho muito legal, uma relação de manipulação que você não sabe bem, né, quem manipula quem. E até isso que a gente estava falando, né, falando um pouco antes do programa começar, como ele filma bem o gato, né, e como ele, sei lá, os olhos, né, que tem essa marca registrada do Fulci, né, os olhos, o close, né, nos olhos. Então ele faz isso com um close tanto nos olhos das pessoas, né, dos humanos, quanto no do gato. Então ele aproveita muito bem nessa, né, presença do gato preto, né, tipo, de uma forma muito, muito bonita, assim. Eu acho o filme muito marcante, muito, sei lá, eu gosto muito, muito mesmo. Pra mim tá no, dos favoritos do Fulci, sem dúvida alguma. É, assim, né, comparando com a influência aí do Poe, né, da adaptação, eu gosto da homenagem que ele tem, gosto também dessa liberdade que ele tem em relação à obra original em que ele é inspirado. É, só te interrompendo bem rapidinho, só para uma coisa que eu esqueci de falar, sobre isso, né, as obras do Poe, geralmente, os filmes que são adaptados do Poe, geralmente não tem nada a ver, geralmente eles pegam uma coisinha ou outra, né. É. Mas se você for ver, os Gatos Pretos não costumam ser, né, obras fiéis nem nada, então geralmente, uhum, é só mais uma inspiração mesmo, e é o que acontece aqui também, né. É, e tem várias adaptações, né, desse conto dele, várias, assim, não sei de cabeça, mas tem, não sei quantas, assim, mas tem bastante, né. Tem muitas desde os anos 30, ele já tem. Isso, tem, uhum, bastante, eu já vi algumas, assim. É interessante, assim, esse foi o primeiro conto que eu li do Poe, eu li na professor de literatura que eu tinha, que eu amei ele, assim, porque eu, interior, né, não, como eu disse, não tinha muito acesso a leituras de terror, era muito no cinema, e ele deu, né, esse conto pra gente, assim, xerocado, que chamava, né, na época não era xerox, uhum, não, era mimeografado, assim. Ele deu esse conto pra gente ler, e eu achei, assim, pesado, maravilhoso, e achei incrível, e assim, eu não tinha relido esse conto, hoje eu resolvi reler ele, né, tem um livro aqui. Peguei o livro e fui reler ele pra tentar fazer um paralelo com o filme. Eu não lembrava muita coisa do conto, né? E eu acho que o conto continua incrível, embora ele me incomode muito, assim, em alguns aspectos, né? Né? Mas eu gosto muito como ele termina também, né? E é legal que o Fulci dê isso, dê esse... Faça muito legal esse paralelo desse final do conto com o final que ele dá no filme. E eu falo que esse gato preto, ele walk like badass, né? Ele, como a Bia disse, o Fulci filma muito bem. Então esse gato, ele tá sempre ali, ameaçador ali. Ele tem sempre os olhos muito marcantes. É muito, muito bom, gosto. Embora ele, né, eu gosto de que ele não seja tão violento quanto os outros filmes do Fulci, que ele seja mais contido. Eu acho que isso deu uma... casou melhor, né, com a proposta do filme, e foi legal, gostei, assim, muito desse filme também. Eu tinha visto ele há mais tempo, já revi ele de novo e gostei mais ainda agora que eu revi. Eu acho que a única coisa que eu posso acrescentar é que eu acho que talvez esse seja o único dos filmes que não é que você fica com raiva do gato, porque você nunca fica com raiva do gato. Não. Mas é aquele que você diz, poxa, eu tento te defender e tu, assim, tu não me ajuda. Aí a galera vai falar mal, eu não vou conseguir. É porque é muito dos filmes que a gente citou aqui, né? São muitas questões eram os humanos, né? O próprio Eye of the Cat, ali, a índole dos personagens, como a Sil disse, né? São só personagens muito ruins ali. E os gatos ali, apesar deles serem ferais, eles estão protegendo, né? A dona. Tem uma cena que é maravilhosa do gato, da moça chegando lá pra tentar, né, fazer alguma ação ali pra causar a morte dela lá, pra assassinar, né, a pessoa. E o gato não deixa, né? Ele a protege, ele enfrenta a mulher, que fica com medo dele e sai. É, eu acho essa cena muito maravilhosa. Agora que realmente, sim, né, o gato, ele é mau. Ele é. Ah, mas ele tá certo, qualquer ele coisa tá que certo. Ele quiser fazer. Não, mas entendeu? Ele tá ali, ele tá maravilhoso, ele tinha que ele matar todo mundo ali mesmo. Tem um momento, né, que a fotógrafa vai conversar, né, com o psiquiatra e joga assim na cara dele, que tipo, você tá dando ordem pra esse gato fazer o que ele tá fazendo. E ele fala, gatos não aceitam ordens de ninguém, gatos, querida. Gatos não aceitam ordens de ninguém. Ali, essa cena é foda. É, eu acho legal que o filme dá essa complexidade, né? Porque é a complexidade que os gatos merecem. Tipo, eles são complexos, muito complexos. Sim. Eu acho que é isso que me fascina mais nos gatos, assim, essa coisa, né? De você não sacar bem com a deles, né? E deles serem temperamentais, tudo isso. Então, acho que o filme capta isso. Agora, assim, é legal, mistério, assim. Eu gosto também como ele planeja as mortes das pessoas. As primeiras mortes do filme, o gato, ele entra, ele pega a chave, ele vai lá e arranca o negócio do ar-condicionado e vai embora. As pessoas morrem sufocadas. Gente, que gato! É, maravilhoso! Lembrando que o Fultz tem outro filme com gato, mas é tipo uma coisa meio metafórica, que é um gato no cérebro, né? Que é uma espécie de resumo da carreira dele, né? Que ele revê várias cenas violentas da carreira dele, e ele se fala que é como se ele tivesse um gato no cérebro, arranhando o cérebro dele, né? Então esse gato fica aparecendo de vez em quando, assim, tipo, no crânio dele, assim, como se fosse uma coisa assim. Eu acho muito bom. Ótimo. O diretor que trabalha com gato, acho que nunca supera, sempre quer voltar. Eu tenho uma teoria, assim, que todo grande diretor, ele tem que fazer pelo menos um plano de gato. Uhum. Tipo, senão você não passou no teste. É isso. Ah, muito bom, gente. Bom, essa foi nossa listinha, mas quero ver com vocês se vocês, como, né, há uma infinidade de filmes com gatos, e Bia, você assistiu 40 filmes com gatos outro dia? Se vocês quiserem deixar menções honrosas, né, pra gente acrescentar essa lista. Então, Bia, pode começar você, então. Então, eu queria indicar um filme chamado Trama Sinistra, que é The Uncanny, que é de 77, que é com o... acho que é um filme canadense, se não me engano, com o Peter Cushing. É uma antologia também sobre gatos. Eu acho que é um dos mais fantásticos, um dos mais incríveis. É, vai ter maravilhoso, histórias bem variadas. É, muito bom, né? Esse eu adoro. Acho muito bom. Muito bem. Ivo, e você? Ah, eu vou indicar um que a gente comentou muito antes aqui da gente montar a lista, que é o Sonâmbulos, né? Que é o Mick Garris que dirige, gente. É, ele sim. É, o Mick Garris. Assim, quando eu vi na época, assim, eu vi esse filme uma vez na minha vida. Eu gostei. Eu não quero rever ele de novo, porque eu acho que se eu rever ele, eu não vou gostar. Porque na hora que vem as minhas memórias dele, assim, eu já não gosto tanto. Mas ele tinha uma coisa muito legal, que eu gostava um pouquinho da trilha dele. E eu gosto muito dos gatos heróis, do gato herói no final, assim. Aí é isso, é só o Sleepwalkers do Stephen King. Muito bem. Ah, gente, outra coisa, acho que cada um aqui tem que falar o nome dos gatos, tá? Tá bom. Depois assim, eu chamo aí, todo mundo tem que apresentar os gatos. A gente faz uma rodada. Felipe, e você? Olha, a minha menção honrosa vai para o musical do Cats, que ali é uma coisa catastrófica, trágica, horrível, em todos os sentidos reais. Não, não vou usar isso não, porque realmente aquele filme é muito ruim, nem vale a pena. Eu não vi, gente, eu não tive coragem, todo mundo. Ah, eu tentei ver, porque eu fico naquela de, ah, eu sou pesquisador do audiovisual, eu tenho que ver tudo. Mesmo que seja ruim, eu tenho que ver para ter opinião própria. Você tem que Mas ver Rebeca, Felipe. nem O fudendo. remake. Não, não, não. Tudo tem limite. Eu não vou ver Rebeca, porque eu já lhe expliquei toda. Eu vou trair o original e eu não quero levar esse peso na consciência. Não faça isso mesmo com você, porque, meu Deus, é horroroso. Não, não, Mas não, eu acho que o nem. Felipe devia ver e mandar um áudio pra gente logo depois que ele vê, que a gente adora os áudios do Felipe quando ele odeia um filme. É, aí É, vocês realmente. vão rir por 5 minutos e eu vou carregar um trauma pra vida. Não, minha menção honrosa, pessoal, é meio óbvio, mas eu gosto muito porque eu acho tão aleatório ter um gato naquela situação que é o Jonesy do Alien, o Oitavo Passageiro. É Ah, filme realmente. de terror, ficção no espaço e tem um gato. Alguém levou um gato. Ah, eu vou passar 6 meses no espaço. Eu vou levar meu gato. Então Melhor companhia. eu acho maravilhoso. E o gato sobrevive. Ele está na sequência. Então a Ah, ele é maravilhoso. minha menção honrosa vai para Jonesy. Ah, mandou bem, viu? Sim. Inclusive, eu comentei num grupo hoje que eu ia participar de um podcast sobre esse tema, e alguém falou, não vai faltar o Jones, né? Aí eu falei, ah, então, vamos ver. Aí não faltou, deu Ai, não certo. faltou. Não faltou. Muito bom, gente. Gente, eu vou só seguir as recomendações de vocês, porque acho que eu tô em falta com filmes de gatos, confesso. Ah, não posso dar mais uma dica? Claro, Só o claro. Kuroneko. Kuroneko, o filme japonês, o Gato Preto, que a gente acabou deixando de fora, mas é, enfim, maravilhoso, do Kane Toshinden. Filme muito bonito, dramático, pesado, mas maravilhoso. Quem sabe a gente Esse é faz um que uma eu tenho parte que ver. 2 e aí a gente fala mais de Kuroneko. Ah, na verdade, tem muitas, muitas Pois coisas é. legais ainda. Material Não, temos. e quando falava, né, Bia, assim, ah, não, porque a Bia não vai poder participar, gente, eu falei, não, gente, a Bia tem um gato que chama Curuneco. Ela É tem que verdade. participar. Exatamente. Mas então vamos falar os nominhos. Vamos, eu vou começar pelo Felipe, que é o que tem o número menor de gatos. Felipe. É, a minha gata se chama Sally. Ela é uma homenagem à Sally do Massacre da Serra Elétrica. É, e eu vivo querendo dar um irmãozinho pra ela. Quem sabe agora a Sally ganha um irmãozinho. E é isso, Sally é uma gata. Eu acho que ela sobreviveria ao filme de terror. Eu acho que ela seria, assim, um Jonesy da vida. Eu acho ela meio treinada pra guerra. Muito bom. É, Ivo, e você? É, então, eu tinha três gatos. Primeiro eu tinha dois, que foi o Satanás e a Elvira. Os nomes, né, já dizem por si. É, mas o Satanás é o gato mais bobo do mundo, gente. Ele é o gato que todo mundo chega aqui e pega no colo. É o mais bobo. E depois veio a Salem, que eu adotei, que eu resgatei ela. O dono tinha meio que abandonado ela. Ela tinha um dono, tinha plaquinha, eu contactei o dono. Mas eu acabei não, né, devolvendo ela, fiquei com ela pra mim. E, né, depois que eu vim a morar com a minha namorada, ela também tem três gatos, né, que é a Berenice. Eu tenho uma historinha pra contar da Berenice, mas eu vou ser bem breve depois, que é a Berenice, a Boreal e o Bernardo. O Bernardo é um gato que tem polidactilia, ele tem as patas mais fofas do mundo, eu amo ele. Tem mesmo. Gosto de todos, assim. Mas a Berenice é legal, que quando eu comecei a namorar a Marina, eu cheguei na casa dela e tinha um livro do Edgar Allan Poe. Aí eu já fiquei toda empolgada, assim, eu virei, gente, né, ela tem uma gata em Berenice, em homenagem ao Edgar Allan Poe, não sei o que lá. Aí, não, ela foi me contou a origem do nome da Berenice, que era daquele vídeo, eu não lembro de quem que é, mas era, acho que é uma atriz que estava bêbada e contou um caso que ela quase morreu num acidente. Ela falava, Berenice, segura, nós vamos morrer. É, então, não foi. Não foi do Edgar Allan Poe que o nome dela se originou. Mas agora vai passar a ser. É, não, aí vai. Nesse momento, a Elvira está no meu colo, tá, gente? Acabou de subir aqui no meu colo. Ah, bem, claro que está. Bia, e os seus? Tá, o meu são muitos, eu não, acho que não vou conseguir explicar muita coisa de todos, mas eu estou com 8 atualmente. Aí eu tenho, pelas cores, eu tenho os dois laranjinhas, que é o Jerome. O Jerome, o nome dele veio por causa do Jerry Seinfeld, que o nome dele é Jerome. Uhum. Aí foi na época que eu tava vendo o Seinfeld loucamente, aí eu falei, ah, vai ser o nome dele. Boa. Eu sou muito assim, tipo, ah, minha obsessão na época vira o nome do bicho, assim. Aí o segundo laranjinha é o Jean-Luc, que é o que chegou por último, e ele chegou logo depois que o Jean-Luc Godard morreu. Aí ficou esse nome, Jean-Luc. Uhum. Aí tem o Ringo, que é por causa do Ringo Starr, que eu gosto muito de Beatles. Aí a Aurora, porque, enfim, sei, ela... Ah, o Ringo e a Aurora são dois cialatas, né? E, enfim, a Aurora, não sei, acho bonito esse nome, não tem nenhuma... Na verdade, assim, eu botei mais, acho, pra combinar com a irmã dela, que é a Andrômeda. Então, ficou uma coisa meio galáxia, né? Tipo, meio céu, uma coisa, sabe? Então... A Andrômeda é pretinha, aí entrando nos pretinhos, né? Tem o Edgar, que é por causa do Edgar Allan Poe, óbvio. E é o meu mais velho, atualmente. Aí tem a Andrômeda, né, que eu já falei. E o Kuroneko, né, que é... Ele talvez seja um dos mais... Assim, é um dos mais velhos, com certeza. Não sei a idade dele, porque ele já chegou adulto. Ele era da vizinha, inclusive. A gente meio que roubou ele. Porque ele tava todo machucadinho, aparecia aqui todo... querendo comida, e acabou ficando. Uhum. E a Carmila, que é, enfim, por causa do livro Carmila, né? E ela apareceu do nada, assim, então a história dela parece muito com a personagem da Carmila, então ficou esse nome. Muito bom. A gente, só dar uma minha última aqui, é porque quando a Salem chegou pra mim, ela já veio com a plaquinha com o nome Salem. Uhum. Que eu resgatei ela, e as pessoas falavam, Ivo, essa gata, ela já chama Salem? Eu falei, já, então, ela é sua? Ela não foi até você? Ela tem que ser sua. E foi isso, foi uma pressão, assim, pra eu ficar com ela. Exato. Teve uma época que tava um pouco na moda, né? Por causa da Sabrina, não foi? Sim. Aquela série. Uhum. Aí eu tenho um monte de gato preto com o nome Salem. É tipo o Enzo dos gatos. Exato. Isso, tipo isso. Ai, é isso. Antes de eu falar dos três que eu tenho aqui em casa, a minha mãe também tinha uma Berenice, faleceu esse ano, inclusive, mas ela já era uma senhorinha, né? E foi meio que isso também, Ivo. Eu pensando no Edgar Allan Poe, mas a minha mãe pensou na loja Quem Disse Berenice. Na verdade, um dia a gente estava passando na frente de uma loja. Aí ela leu o nome da loja e falou, olha, a gente podia ter dado esse nome pra uma das gatas. Aí, uns tempos depois, apareceu mais uma gata lá na casa dela e falou, olha, amanhã só pode ser a Berenice. Mas pra mim vai ser por causa do Edgar. Bom, aí aqui em casa eu tô com três. Eu me deixei por último porque eu vou fazer um pequeno breve jabá. Porque eu tenho duas irmãs aqui, a Gorfe e a Milho. Os nomes delas vieram de uma piada interna da minha irmã com um amigo dela, com quem ela morava quando ela adotou as gatas. E no começo desse ano eu trouxe pra casa um gato que achei na rua, que eu dei pra ele o nome de Pozinho. Ele é adulto já, e a gente tá pra acabar um tratamento que ele tá fazendo. Ele tem pife, que é uma ironia, porque eu nunca peguei Covid, até onde eu saiba. E a pife, o que causa é o coronavírus felino. Então, tipo, nem eu, nem minha família pegamos Covid pro gato pegar. E é uma doença bem grave, assim, que tem um tratamento, mas é caro. Então, a gente tá fazendo várias rifas, a gente tá fazendo campanhas de doação, enfim. Eu vou deixar, sim, o link do Instagram de Pozinho no post. Pra quem quiser dar uma olhada, quem quiser ver a carinha dele, quem quiser me ajudar nessa empreitada que tá... Espero que acabando. Mas ele tá bem, ele tá bem. Ajudem o Pozinho. Ele é muito fofo. Ajudem o Pozinho, gente. Pozinho Esperança, tá? Ajudem. Não, gente, é bem tenso, assim. Porque ele ficou bem mal, a pife é bem rápida. E então tem que começar logo o tratamento. Mas é total mercado paralelo, assim, porque não é um negócio regulamentado em lugar nenhum, não é problema de Brasil, assim, antes que que alguém venha com a síndrome de vira-lata, né? É, e são 84 injeções, uma por dia, então é muito tempo, assim. E não tem nem mais corpinho para dar injeção neste pobre. Agora falta duas, menos de 2 semanas para acabar. E seguimos aqui firmes e fortes. Ai, nossa, que bom que tá acabando, sim, mas nossa, vamos ajudar, eu né? Nem sei o que vou fazer, como será a minha rotina quando acabar, sabe? Eu já não consigo visualizar, assim, um dia sem injeção. Ah, eu tô com um gatinho dodói também, o Edgar, ele tá com um problema no intestino e tem que dar remédio todo dia também. Ai, tadinho. É difícil, né? Mas sim, pelo menos vai ficar bem o pozinho. Vai sim. Mas é isso então, gente. Acho que estamos hoje num episódio leve, né? Sempre bom falar de gatos. Sim, é o melhor tema do mundo. Não é? Então, Bia, obrigada. Precisa de uma parte 2. Precisa. Temos, como disse, né? Material a gente tem. Então, acho que é só a gente marcar que acho que todos nós aqui topamos, né? Uma parte 2. Uh-huh. Com certeza. Sim. Então, primeiro, Bia, obrigada de novo por ter topado gravar esse com a gente. É sempre muito bom te receber aqui. A gente admira muito seu trabalho, né? Então, para nós é uma honra você tá aqui com a gente. Então, para finalizar, deixa aí seus recados, faça seus jabás, o que você quiser. Ah, eu que agradeço, sério, foi um prazer. Assim, tipo, na verdade, eu tô recusando o convite pra maioria dos podcasts. Porque é um, tipo, geralmente dá muito trabalho, tem que ver muito filme, tem que, né, tipo. Enfim, geralmente é uma preparação, uhum, desgastante, enfim, mas esse eu falei, não, esse eu vou gravar, tem que me esperar. Enfim, esse tema, né, é impossível, né, não querer gravar. Então, enfim, eu tenho muito compromisso, então eu acabo tendo que recusar, claro, alguns outros convites. Mas é isso, gente. Eu tô nas redes aí, é @BeatrizSaldanha, todas as redes, e também tem uma revista moribunda, chamada Lady Abolique. E, enfim. Isso, tô sempre bem ativa nas minhas redes pessoais, que geralmente eu só falo de filme. Então, quem quiser me seguir, fica à vontade, vai ser um prazer. E muito obrigada mais uma vez e espero voltar pra parte 2. Voltará. E eu deixo os links todos das suas redes no post. Então, gente, quem quiser seguir a Bia, vai estar tudo aqui embaixo. Ivo e Felipe, alguma consideração final? Viva os Só gatos. Agradecimento mesmo. Viva os gatos. Só agradecer a Bia mesmo por aceitar o convite, né? O senhor já falou tudo, muito bom ter você por aqui, volte sempre. Obrigada. Gostamos muito da sua participação. Muito bem. Somos seus fãs. Ai, é isso. Ah, para. Gente, obrigada. Ouvintes, como sempre. Seus comentários são muito bem-vindos no site, nas nossas redes sociais também. Falem com a gente. Queremos saber as suas indicações, né, de filmes com gatos também. O que a gente deixou de fora, que tinha que estar aqui nesse primeiro. Quem sabe a gente traz para o segundo. E é isso, gente. Obrigada por mais essa gravação e até a próxima. Valeu! Até! Até!